Ali você foi a chave dos meus sentimentos, que abriu por um momento a razão pra ser feliz. Eu só queria esquecer alguém que me fez sofrer, que me fez infeliz. E o tempo foi passando e eu aqui esperando ela voltar pra mim. E vi quatro paredes sem forças pra viver. Michelle, eu não queria usar você. Teu carinho me fez esquecer o amor que me fez sofrer. Agora eu posso dizer, Michelle, amo você. Sucesso. Eu só queria esquecer alguém que me fez sofrer. Não queria me apaixonar. Me aproximando de você, eu pude entender que eu podia ser feliz. O meu coração já tava te amando. E quando acordei foi tarde demais. Não podia enganar meus sentimentos. Michelle, você me trouxe a paz. Teu carinho me fez esquecer o amor que me fez sofrer.